sua companhia. É uma rádio local, distribuído Portugal, país de encanto e beleza. Nem precisa apresentação, já está no seu coração, é nosso ouvinte com certeza. Nem precisa apresentação, já está no seu coração, é nosso ouvinte com certeza. E viva a rádio, e viva a rádio. Amor e carinho, damos o melhor que temos. Esteja em nossa sintonia, quer de noite, quer de dia, está no nosso coração. E para matar a tristeza, vai cantar, tenho certeza, esta tão linda canção. E para matar a tristeza, vai cantar, tenho certeza, esta tão linda canção. E viva a rádio, e viva a rádio. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês estejam aí bem desse lado, com muita saúde. Ora, hoje somos o 19 de outubro de 2021, então estamos cá para mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Ora, e quanto ao tempo, nós estamos com 15 graus e à tarde teremos com 24 graus, parece um dia de verão. Ora, vamos então começar com as nossas músicas e a gente está aqui que é para dar muita alegria e com muita, muita música portuguesa romântica. Então, espero que estejam já ligados à rádio e vamos então ouvir as nossas músicas portuguesas. Amor, aquilo que eu fiz contigo, por ter traído todo o amor que tu me davas. Não fui sincero, o que será de mim agora? Ainda choro tudo aquilo que te fiz. Arrependido, sei, não vai adiantar. Traí demais, fiz sofrer teu coração. Por tudo isso e muito mais te fiz sofrer. E agora deste para outro teu amor. Não sou capaz de amar alguém como te amei. E o meu amor não vou dar a mais ninguém. Eu vou pagar por tudo aquilo que não dei. Porque traí um grande amor e fiquei só.

carinho e muito amor sem medida. Que tenhas tudo o que de bom possa haver. Que Deus te dê muitos mais anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns. É mais um ano que hoje estás a festejar. Parabéns, parabéns, parabéns. Que neste dia nada te possa faltar. Parabéns, parabéns, parabéns. Muita saúde, muito amor e alegria. Parabéns, parabéns, parabéns. Mais uma vez, parabéns neste teu dia. Parabéns, parabéns, parabéns. É mais um ano que hoje estás a festejar. Parabéns, parabéns, parabéns. Que neste dia nada te possa faltar. Parabéns, parabéns, parabéns. Muita saúde, muito amor e alegria. Parabéns, parabéns, parabéns. Ora então, e tivemos a ouvir a música dos parabéns, que para toda a gente que faça hoje os seus parabéns, e para Maiba Lourenço e Sara Dias Santos, que tenhas uns anos muito felizes da parte de Tonton Cadote e muita felicidade. Então vamos começar com as nossas músicas românticas, as manhãs românticas, e com muita, muita música romântica portuguesa. Com ela pra me devolver minha felicidade. Para o calor no barzinho, mais uma cerveja. Quero que ela saiba, quero que ela veja a situação que eu me encontro agora. Garçom, não ligue se eu chorar, se bebo é por ela. Se estou desse jeito é por causa dela. Me deixe ficar, não quero ir embora. Se eu voltar, é muito mais doído. Tente me entender. Tudo lá em casa só me faz sofrer. Se deito, perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo. Deixe que comente a língua desse povo. Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim. Musical. Que prazer enorme ter você cantando junto a gente. Ô, meu amigo Cris, alegria estar participando junto com os amigos da banda Brilho do Sol. Um forte abraço e sucesso aí. Levar o carro no barzinho, mais uma cerveja. Quero que ele saiba, quero que ele veja a situação que eu me encontro agora. Garçom, não ligue se eu chorar. Se eu viver só por ele, se

como uma flor. Eu quero ser teu namorado, eu estou apaixonado, quero teu amor. Te amo, americana, garota linda da América do Sul. Americana, eu quero teu amor. Americana, eu quero teu amor. Americana da América do Sul. Americana, você é como uma flor. Eu quero ser teu namorado, eu estou apaixonado, quero teu amor. Te amo, quero teu amor. Passo na rua, sempre a olhar na esperança, amor, de te encontrar. Cara bonita, flor em botão, levaste contigo o meu coração. Passo na rua, sempre a olhar, na esperança, amor. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Elas até choram, andam sempre a suspirar.

serei feliz contigo, meu amor que dei. Serei feliz contigo, de ti sempre gostei. Serei feliz contigo, meu amor. Diferentes nós devemos separar. Tu choras e eu chorei mais, já estou melhor. Pensava que andavas a viver e a sorriso. No fundo, foi para ser feliz, eu sofri mais. Agora que amigos me contaram como vives, não posso pagar com indiferença o que lá vai. Diz-me por que choras depois do nosso amor. Diz-me por que choras quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor. Se tu fizeste assim. Dançar.

nada valeu, foi tudo em vão. Do nosso amor só restou saudade, somente lembranças e recordações. Nunca pensei sofrer por uma paixão, viver num mundo assim, abraçando a solidão. Do nosso amor só restou saudade, somente lembranças e recordações. Nunca pensei sofrer por uma paixão, viver num mundo assim, abraçando a solidão. Oh, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Na hora os corpos tão molhados e de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos teus. Se quiser me ver feliz, deixa esse medo e vem aqui. Ninguém pode impedir quando o coração quer o amor de um homem e uma mulher. Os nossos olhos chamam. Tempos que vivemos na cidade, na hora de dormir, queremos nos despir, e os corpos tão molhados de vontade. Para 11 horas e 59 minutos estamos no fim da nossa emissão As Manhãs Românticas. Então ouvimos a canção do Eu Quero ao Teu Lado, Leandro e Leonardo. E então chegamos ao fim desta emissão. Espero que fosse dos seus agrados e que tivesse passado uma ótima manhã na nossa companhia. Então vocês encontrarão-me aqui sexta-feira próxima, se Deus quiserem, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Espero que tivesse gostado da emissão desta manhã e que estejam contentes com a música. E então até sexta-feira, se Deus quiserem. Aproveitem o tempo que está bom, que ele não vai durar, e bom apetite a todos. Então vou-vos deixar com a RTP Internacional para escutar algumas informações lá de baixo. Então até sexta-feira, se Deus quiser, e um bom dia a todos.